atenção à canção da letra M. Para começar, não se esqueçam, pelo som do M começam muitos nomes de pessoas: Maria, Mário, Miguel, também Marta e Margarida, Madalena e Manuel. Que coisa tão divertida, eu com o M sem metralha. Por M começa mar, menino, meio e medalha. Há o M de marisco, não gosto desse petisco, nem quero dele migalha. Quem sabe mais? Quem ajuda? Não é da maçaroca. Muito bem, e tu, ferrão? Eu cá vou dizer melão. Mesa, machado, minhoca. E assim cantamos o M. Mosca, malvado, manhoso. E assim cantamos o M. Não é que bem, ó, jeitoso, mosquito, manta montado, maracujá, merceeiro. Ó, ferrão, tu está calado. Moinho, mó e moleiro, mortadela com manteiga, mimo, mostarda, marfim. Já chega, ferrão, já chega, esta canção está no fim. Mamão, milho, noz moscada, mal me quer quem o cheirou. Oh, ferrão, já estou cansada, esta canção acabou. Moscardo, ferrão, não vale, não sejas tu cabeçudo. Pois se querem que me cale, não falo mais, fico mudo, fico mudo.